4 graus, meia dúzia nós, ajuste no 0 no 4, cabeceira deslocada 1.200 metros. Sente, aguardando acesso todo para autorização de pouso, objeto 6740. Então, sempre todo junto, vamos 7, Romeu Teóscar. Sente, aguarde instruções para girar a base, Romeu Teóscar. Autoriza o 9360 para não se afastar, Romeu Teóscar? Positivo. No solo 07, 121, décima 9 a liberar. 219 a liberar, o canal 8001. Mantenha a perna do vento da 1-7, aguarde instruções para girar a base, Romeu Teóscar. Aguarda, Romeu Teóscar. Avexei Foxtrot, livre de decolagem 17, 180 graus, 089. Romeu Teóscar, livre de girar base, chame final do 17. Estou girando base, chamará final do 17, Romeu Teóscar. Fox, decolada ao Zuno 1, curva à esquerda para ingresso no corredor forte, chame para o cruzamento do campo. A curva é na esquerda, vai chamar para o cruzamento, o Bravo X-Ray Fox. Se autorizar, cruza de imediato. Obrigado, cruzamento imediato, Bravo X-Ray Fox. Cruzar o Bravo X-Ray Fox. Romeu Teóscar, vento 200 graus, meia dúzia nós, livre toque remetido, pista 1-7, Romeu Teóscar. Livre toque, pista 1-7, Romeu Teóscar. Minas Salvador. Livre Sax, Alfa, Juliette, portão 4. Ok, Juliette, Alfa, confirme por favor ou não presta atenção no tempo? Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, obrigado. Cruzar o eixo no 028, Bravo X-Ray Fox. Ok, curva à direita agora para prosseguir no corredor visual forte. Chamei o controle 19-35 até o regresso. 19-35 até o regresso, Bravo, que você pode. Não entendi. Bom dia, Papatango Bravo, X-Ray Fox. Bravo, X-Ray Fox, controle. Decolado, da 17, não estou escutando o corredor forte. Aguardando o contato radar, 0120, mil pés, corredor forte. Mil pés, no forte, o Bravo, X-Ray Fox. Cinco. Está treinando 74 para sua identificação, desça para o nível de voo 0620 na chegada Mari. 1-0-1-4. 060 Mari, 73, 74. Direita, reportará pronto para o Bravo. Roberto Oscar realizará pouso completo. E aí, gente? Azul 4060, após etapa 2000 pés, autorizado localizador de Sangue. E após etapa 2000, vai fazer uma renave. Após etapa, autorizado o Sangue 366, 2500, após o final do procedimento. 2500 por 366. O 3174 também funciona o Renave. Gente, nesse voo eu vou direto ao etapa, aguardando a autorização do 3174. Gente, entendeu? Direto ao etapa, 3174. Barra 5. Oscar, chame girando base pela direita da 17. Autorizada a base pro Otor Oscar? Positivo, autorizado, chame final. Chame final, Otor Oscar. 5. Azul 4060, acústico estabilizado, ajuste 1-0-4. 1-0-4. 4-0-6-0, azul. Teosca 180 graus, 08 nós, livre pouso, pistão no 7, Romeu Teosca. Livre pouso, no 7, Romeu Teosca. Delta Oscar, sala 18, backtrack autorizado, informe livre da pista. Estabilizou, 4060. Azul 4060, complete, chame torre 1 no 8, decimal 3. 23, obrigado. Torre Salvador, 4060, azul. 4060, continua aproximação no 0, vento 18 graus com 08 nós, ajuste no 0, 13, 1013, reporte visual com cabeceira deslocada, 1.200 metros. Portada visual com deslocada, 4060, azul. Direto. Trânsito 3174, 2500 pés, Acusa, Serra Vida 366, o ajuste 904. 2500, Acusa, Serra Vida 366, 1014, tá? 3174. Controle Salvador, bom dia. Trânsito 3566, transfere informação Quebec, cruza 175 para o 110. Tá, 3566, a identificação. Manter velocidade, voe direto, toque. Tá, 3566. Vamos manter o último nível autorizado. Ok, direto, toque. E qual nível, por gentileza? Se mantenha o 050. 3566. 050, obrigado, 3566. 4060, cabeceira deslocada no 1200 metros, vento 210 graus, 04 nós, livre pouso. Deslocado, centro vento, 4010. Patrão, aqui no Matéu 150. Nós patrulhamos a identificação na chegada à Mari, décima tem o 0620, 1014. Décima tem 060, 941. 121, décima 9 é o solo. Aconteceu o aproveito de Léo de já pegar a prova da rotatória devido à quantidade meteorológica, senhor? Vitor Juliette, inicialmente em condição ainda de manter a proa de Paris, possível a rotatória vai ficar muito próxima aqui da aproximação da pista no zero. Ah, tá certo, agora a Paris não tem como, a gente vai pegar uma proa mais à direita. Certo? Tudo bem, um pouquinho à direita, ciente, Alfa Vitor Juliette. Mado, põe no 2340. Qual 941 na indicada? 270, 941. Reduza para 2509. 250, 941. Salvador, Tanta Arizona 74. Siga. A 4 milhas para o Senhor Vitor 366, permanece a restrição de pista a 1200 metros. Permanece. Muito obrigado. Controle o Tanta 3566. Siga. Possibilidade de efetuarmos R9 para 10. Vou na prova do Serra Vita 368, décima tem o 040, tá 3566. 40, Serra Vita 368, tá 3566. Controle autoriza o Alfa Vita Juliette e descida para o meu pés. Para o meu pés em condições visuais, Alfa Vita Juliette. Serra Vitor 366, TAM 3174. TAM 3174, complete, chame torre 18, decimal 3. 183, TAM 3174, até já, obrigado. Controle Web 6721, informação do Quebec, bom dia. Objeto 6721, ação de identificação, reduza para 2309, desce mantém o 0620 na chegada Mari. Reduzindo 2309, desce o 060 na Mari, Web 6721. Bono 941, desce para 5000 pés, o ajuste 1093. 5003, bono 941. Vitor Índia Juliette para Valença, é isso? Negativo pelo corredor forte, você terá que voar a 1500 pés. O corredor era chefe. 1500 até o Vitor Índia Juliette. Bravo, que você solicita o regresso. Interlagos acusa rotatória, Bravo X-ray Fox. Prova da rotatória, Bravo X-ray Fox. Controle Salvador, boa tarde, eu sou 3234, gente, informação que é daqui. Tá, 3234, função de identificação na chegada Mari, deve manter o 070. Para o 070, tá, 3234. Está na prova da rotatória, a 1 no meu pai. Chame final da 17, Alfa Vitor Juliette. Gente, chamaram a final da 17, Alfa Vitor Juliette. 1.500 pés, iniciando o corredor acesso, total da 17 com curva à direita, coordenando com o controle de condicional 35, o Vitor Juliette está na 0.160, 1.07 no PLB, Vitor Juliette, ciente, copiado para acionamento, táxi, decolagem, torre 1.8, decimal 3, Vitor Índia Juliette. 723 a torre, livre, chame final da final curta da 17. Prato! Tá, 3834, reduza para 509. 2509, tá, 3834. Jet 6721, vetor sequenciamento, esquerda proa 350, limite ao localizador. Esquerda proa 350, limitado pelo curso localizador, web 6721. O 941, sob detoração, mantenha presente proa, limite ao curso do localizador, desce para 3.000 pés com 1.013. 3.013, mantenha proa, limite ao localizador, não perfetar o GPS da 10, o 941. Autorizado o procedimento, vai na proa do Serra Vida 368, desce ao 040, voo 941. 040, Serra Vida 368, voo 941. Passa 368 no RNAV, TAM 3566. 2.500 pés, 1.003 autorizado por procedimento, tá? 3566. Positivo 2.500, 1.003 no ajuste, 3566. Reportando 3.66. O TAN-3234 informa que solicita o RNAD também. A gente será autorizado mais próximo, 3234. E aguardando o TAN-3234. Objeto 6721, descendo para o 040, objeto 6721. Autorizado até o 040, web 6721. Passar à direita, agora eu vou indo para o 030. Direita para o 030, web 6721. Alfa Índia, portão 2. Obrigado, Alfa Índia, portão 2, está 3074. Serra V 366, o TAN 3566. TAN 3566, com a aproximação e redução, chame Torre 18, decimal 3. 23, obrigado. Serra V 368, bom, 9 patrão. Obrigado pelo procedimento, curso Serra V 366, 2500, 1013. Estará Serra V 366, 2500, 1013, bom, 9 patrão. Objeto 6721, teste para 3000 pés, com 903, limite ao curso do localizador. 3.903, limitado pelo curso localizador web 6721. Passando 372. Portará passando 372, 3566. Passando 3566, chame torre 118, decimal 3. Objeto 6721, direita 070 para o localizador. Direita 070 para o localizador, OL 6721. O backtrack autorizado, informe pista livre, Alfa Vitor Juliette. Passando o Serra View 372, trem bom checado, o TAN 3566. Decimal 3, Bravo X-Fox. 118, decimal 3, Bravo X-Fox.